espaçoso com um futuro fosco. Marca registrada, na rua não dá nada. Seja na Samamba, na Ceilândia ou na Chapa. É no DF, a morte não aquece. E não dá boi, e muitos que enlouquecem. Ninguém se esquece ou se admira. Na culpa, velório, enterro, na missa. Só foi mais um entre milhares, bala dum-dum, tristeza pros familiares. E é nos lares que se encontra o conforto. E no Natal se ganha um tênis novo. Cena nova e o velho episódio. É só mais um na química do ódio. Tem quem tem dinheiro e grande Cherokee. Tem uma joia, um ouro, um estopim. Tudo fácil, vai embora fácil. E voltar pra merda é um passo. Conectado no passado pouco distante. E no semblante já se via de longe. Boa coisa é que não tá pensando. O que será que agora tá tramando? Algum esquema, alguém que tem problema. Alguém que chora, alguém que se lamenta. Alguém que grita pedindo socorro. Querendo que você não seja morto. E a maioria por aqui não tá nem aí. Só esperando você cair. Tudo fácil, vai embora fácil. E voltar pro zero é um passo. Conectado no passado, pouco distante. E no semblante já se viu de longe. Boa coisa é quem não tá pensando. O que será que agora tá tramando? Algum esquema, alguém que tem problema. Alguém que chora, alguém que se lamenta. Tem muita fita boa, diversas bocas. Muito dinheiro e uma vida toa. Correndo risco, profissão perigo. Puxa um cão e aperta o gatilho. Regenerados pela ocasião. Desempregados na fila da questão. O que se passa na cabeça você tá ligado. Sem estudo, formação ou trabalho. Se vive assim a grande maioria. Na esperança de ser alguém na vida. Ser polícia, alguns têm coragem. Sinceramente eu não vejo vantagem. Nem a malandragem dos fracos de alma. Nem a pistola, nem o domínio de área. Vê a bagaceira em plena sexta-feira. É mesmo assim, ninguém sai da mesma. Dando pala e o Tomé, como pode? Mas tem otário que sempre cai nos golpes. O que é seu, o que é meu. Porque o seguro de velho já morreu. Tudo fácil, vai embora fácil. E voltar pro zero é um passo. Conectado no passado, pouco distante. E no semblante já se viu de longe. Boa coisa é quem não tá pensando. O que será que agora tá tramando? Algum esquema, alguém que tem problema. Alguém que chora, alguém que se lamenta. Quem for capaz de sair daqui ganha um prêmio. Um campeão da favela e do milênio. Ao extremo, barreiras, dificuldades. Se vai vivendo longe da maldade. Sem igualdade, sem miséria, o sangue é derramado. De inocentes e culpados. Troca ideia, casinha, tocaia. Pra não errar e não ter falhas. Se tem chance, aqui tem sim. É a revanche, aí só sei de mim. Em quem confiar, a não ser em você mesmo. E em Deus, esse é o segredo. Tem os primeiros que vão ser os últimos. E a sequência da vida toma outro rumo. Bem diferente, intransigente. Esqueça o crime, antes que a chapa esquente. Tudo fácil, vai embora fácil. E voltar pro zero é um passo. Conectado no passado, pouco distante. E no semblante já se viu de longe. Boa coisa é quem não tá pensando. O que será que agora tá tramando? Algum esquema, alguém que tem problemas. Alguém que chora, alguém que se lamenta. Meio estranho e meio cabuloso.